Boa noite, meus queridos e amigos ouvintes da Rádio Cultura dos Palmares. Hoje, sábado, dia 27 de junho de 2009, próximo à festividade de São Pedro, encerrando praticamente o mês de junho, estamos iniciando com muita paz e muita harmonia com a presença de Hugo. Boa noite, Hugo. Boa noite, João. Boa noite, queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Foco e Luz, trazido até vocês por essa parceria maravilhosa entre a Rádio Cultura, esse grande veículo de comunicação aqui da Mata Sul, e o Grupo Espírita Obreiros da Caridade, que fica ali na Rua Coronel Inácio, número 447. E, como de costume, gostaríamos de iniciar com a mensagem do Momento Espírita. Maneiras de dizer as coisas. Uma sábia e conhecida anedota árabe diz que certa feita um sultão sonhou que havia perdido todos os dentes. Logo que despertou, mandou chamar um adivinho para que interpretasse seu sonho. Que desgraça, senhor, exclamou o adivinho. Cada dente caído representa a perda de um parente de vossa majestade. Mas que insolente, gritou o sultão enfurecido. Como te atreves a dizer-me semelhante coisa? Fora daqui! Chamou os guardas e ordenou que lhe dessem 100 açoites. Mandou que trouxessem outro adivinho e lhe contou sobre o sonho. Este, após ouvir o sultão com atenção, lhe disse: Excelso senhor, grande felicidade vos está reservada. O sonho significa que é vez de sobreviver a todos os vossos parentes. A fisionomia do sultão iluminou-se num sorriso, e ele mandou dar 100 moedas de ouro ao segundo adivinho. E quando este saiu do palácio, um dos cortesãos lhe disse admirado: Não é possível. A interpretação que você deu foi a mesma que o seu colega havia feito. Não entendo por que ao primeiro ele pagou com 100 açoites e a você com 100 moedas de ouro. Lembra-te, meu amigo, respondeu o adivinho, que tudo depende da maneira de dizer. Um dos grandes desafios da humanidade é aprender a arte de comunicar-se. Da comunicação depende muitas vezes a felicidade ou a desgraça, a paz ou a guerra. Que a verdade deve ser dita em qualquer situação não resta dúvida. Mas a forma com que ela é comunicada é que tem provocado, em alguns casos, grandes problemas. A verdade pode ser comparada a uma pedra preciosa. Se a lançarmos no rosto de alguém, pode ferir, provocando dor e revolta. Mas se a envolvermos em delicada embalagem e a oferecermos com ternura, certamente será aceita com facilidade. A embalagem, nesse caso, é a indulgência, o carinho, a compreensão e, acima de tudo, a vontade sincera de ajudar a pessoa a quem nos dirigimos. Ademais, será sábio de nossa parte se antes de dizer aos outros o que julgamos ser uma verdade, dizê-la a nós mesmos, diante do espelho. E conforme seja a nossa reação, podemos seguir em frente ou deixar de lado o nosso intento. Importante mesmo é ter sempre em mente que o que fará diferença será a maneira de dizer as coisas. A sublime arte da comunicação foi sabiamente ensinada por Jesus. Ele falava com sabedoria tanto aos doutores da lei quanto às pessoas simples e iletradas. Há indivíduos que se dizem bons comunicadores, mas que não conseguem fazer com que suas palavras cheguem aos corações e às mentes. Jesus, o comunicador por excelência, falava, e suas palavras calavam o fundo nas almas, porque aliava as palavras dos seus atos, ou seja, falava e exemplificava com a própria vivência. O grande segredo para uma boa comunicação, portanto, é o exemplo de quem fala. É muito interessante, Hugo, essa mensagem. Eu confesso aos nossos amigos ouvintes e ao nosso querido Cícero também, que eu nunca tinha ouvido essa mensagem e escolhi ela pelo título. Porque hoje, como eu estava conversando contigo lá fora, eu estava querendo falar sobre o poder das palavras. E aí tem uma mensagem ali que chama-se exatamente essa, o modo como nós comentamos as coisas, o modo como nós falamos as coisas. E é uma coisa muito interessante quando a gente fala, quando a gente percebe o poder que as palavras têm em nossas vidas. É um exemplo muito claro e evidente que a mensagem nos deu e que a gente encontra em todos os dias nas nossas vidas, é aquelas pessoas, não, eu falo a verdade, eu sou sincero, eu digo o que eu quero e goste ou não goste, quem quiser. Muitas vezes essas pessoas, a gente vem trabalhando e analisando o perfil de algumas pessoas, e muitas vezes essas pessoas, elas usam essa camada que chamam de sinceridade, mas que na verdade às vezes é grosseria, elas usam essa camada como um mecanismo de defesa. Para esse sentido, para elas não estão nem aí se elas estão ferindo outras pessoas, se elas estão magoando, não. A gente deve usar a sinceridade, porque foi isso que Jesus nos ensinou quando ele nos disse no Evangelho que nossas palavras devem ser sim, sim e não, não. Ou seja, nós devemos utilizar de sinceridade, de sentimentos verdadeiros, de evitar êngodos, enganos, de evitar situações onde nós não possamos assumir determinados compromissos, de falar sempre a coisa correta, porém, utilizando de compreensão e de humildade. Muitas vezes, muitas pessoas que nós conhecemos, elas se colocam como detentoras de uma verdade, porque são sinceras, porque falam, mas esquecem que aquela verdade, ela pode ferir outras pessoas. Aquela verdade, ela pode ser recebida por uma pessoa que esteja em alguma dificuldade ou em algum problema, porque sempre que nós vamos falar alguma coisa para alguém e que dizemos, não é, mas é a verdade, fulano, isso é a sinceridade, você não tem o que fazer contra isso. Normalmente a gente está repreendendo essa pessoa. Normalmente a gente está falando alguma coisa contra essa pessoa. E quando a gente vai falar contra, muitas vezes, e é uma coisa que a gente devia evitar, é falar com ar de superioridade. Jesus nos falava, nos dava lições de morais perfeitas, o Evangelho está repleto disso, mas ele falava com a humildade, com a mansidão, com o carinho de respeito ao próximo. Então, quando a gente tem que se lembrar que nossas palavras, as palavras que nós falamos, que nós colocamos para o mundo, elas são vibrações energéticas. Tem um ditado que diz que existem três coisas que não se pode voltar atrás. É a flecha atirada, a pedra atirada, eu esqueci qual é a outra coisa, e a palavra que é dita. Então, quando a gente fala a palavra, se ela for uma palavra que vai ferir, que vai magoar, ela realmente não tem como ser retornada atrás. Até porque eu estava analisando aqui, e eu pensei o seguinte, quando você leva um corte, uma faca, você leva um tiro de uma bala, você leva uma pedrada, aquilo vai lhe cortar, vai lhe machucar naquele momento. Mas daqui a 15 dias, 20 dias, 30 dias, um ano, aquela ferida vai estar cicatrizada. E você vai olhar para aquela ferida, você vai tocar nela, você vai até se lembrar do fato, daquela situação ali, mas você não vai ter aquela dor que te acompanhou naquele momento. Aquela dor vai ter passado, porque é uma dor física. E aí a gente entende que tudo que é físico passa. Mas quando você fala para alguém uma coisa que machuca aquela pessoa, e aquela pessoa se lembra daquelas palavras que nós falamos para ela naquele momento, naquele momento que ela se lembrar, ela vai reaberta a chaga no seu coração, a chaga na sua alma, e vão lhe rolar lágrimas na face, com certeza. A sensação de dor, a sensação de tristeza, ela vai estar ali novamente, mostrando que as palavras têm muito mais força do que a pena, do que a espada, do que o revólver, porque elas continuam magoando, machucando, até quando nós não estamos juntos com as pessoas. Então a gente percebe como a situação das palavras, dos comportamentos, como nós temos que ter responsabilidade com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós levamos ao nosso próximo, com aquilo que nós transmitimos ao nosso próximo. Porque eu me lembro quando Jesus nos disse em seu Evangelho de que a boca falava daquilo que o coração estava cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E muitas vezes eu acho até que as pessoas acham isso chato da minha parte, às vezes a gente está no estudo, e eu sempre comento que a gente deve utilizar de determinadas maneiras, de determinadas peneiras, para que a gente olhe o que a gente está falando antes de falar. Eu acho até que tu já visse a recomendação sobre a questão das peneiras. E existe uma história que fala sobre as três peneiras. E ela diz que sempre antes de nós falarmos algo de alguém, a gente deve passar essa informação por três peneiras, que é a peneira da verdade, da bondade e da necessidade. E se de repente em alguma dessas peneiras essa história não for adiante, ela não precisar ser passada, então que a gente não passe, que a gente use o bom senso de evitar passar à frente histórias inverdadeiras, histórias que vão magoar as pessoas, histórias que venham difamar, e que a gente busque ter o bom senso desse comportamento dentro dos nossos corações. A peneira da verdade, ela pergunta o seguinte: isso que nós vamos falar agora é realmente verdade? Nós temos certeza absoluta que é verdade? Se não for, não adianta falar, é rumor. A segunda peneira é a peneira da necessidade. Ela pergunta o seguinte: é realmente necessário, de alguma forma, que se fale isso para alguém, que se conte isso de alguém? E aí a gente vai parar e analisar que, se realmente não tiver uma necessidade útil, para que falar? E a terceira peneira é a peneira da bondade, que eu acho que essa é uma das mais importantes, quando ela diz o seguinte: o que nós vamos falar desta pessoa? Nós gostaríamos que esta pessoa falasse da gente. Então, quando a gente passa por essas três peneiras e nós analisamos aquilo que vamos dizer, se nós conseguimos fazer isso, é um convite a nós diminuirmos no mundo uma parte da tristeza, da dor, da angústia, daquelas velhas, das insinuações, porque é muito fácil para que nós utilizemos as palavras que nós temos em nosso coração para fazer mal às pessoas, para julgar mal às pessoas. É muito fácil nós julgarmos, por exemplo, eu estava comentando, não me lembro com quem foi, uma época dessa, sobre a questão da prostituição. E é muito fácil que a gente julgue que as pessoas que se prostituem é porque são safadas, ou porque não prestam, ou porque não têm caráter, ou porque não têm moral, ou isso, aquilo, outro. Mas a gente não para analisar o que pode ter levado aquelas pessoas a fazerem aquela situação. A gente não conhece o lar de onde elas vieram, a gente não conhece a fome que elas passavam, os espancamentos de quem elas eram vítimas, a gente não conhece todo um contexto social e familiar até que possa ter levado essas pessoas a praticarem esse ato. Claro, a gente não pode dizer que todos têm esses problemas, não. Existe muita situação que é feita por livre-arbítrio, que é feita por vontade, que é feita porque gosta. Mas isso também nós temos que respeitar, porque é o livre-arbítrio das pessoas, é a vontade das pessoas. E a cada um, nos disse o Mestre Jesus, será dado de acordo com as suas obras. Então, quando nós trazemos essa meditação, essa conjectura sobre o poder que as nossas palavras têm, é para que nós possamos, mais tarde, no nosso travesseiro, nas nossas orações, pensar na responsabilidade que nós estamos doando ao mundo quando damos com a nossa boca aquilo que temos em nosso coração. Quando damos o perdão, a bondade, ou até a maledicência, a maldade, a fofoca, a injustiça. Todos nós temos momentos de que dizemos a verdade ou a mentira, o bom ou o ruim. Ninguém está isento disso. No mundo, ninguém está isento disso. Acho que apenas um que veio ao mundo nunca fez uma situação dessa de magoar alguém com palavras, que foi Jesus. Mas nós somos imperfeitos, nós somos pessoas em busca de uma perfeição. Mas que nós busquemos também melhorar o nosso âmbito, melhorar o nosso dia a dia, melhorar as nossas palavras, os nossos pensamentos, medindo essas palavras, trabalhando com essas palavras. Quando a gente se arvora de detentor da verdade, quando nós nos arvoramos de detentor da verdade, e aí nos posicionamos de modo a utilizar essa dita e suposta verdade para magoar os outros, muitas vezes nós não estamos utilizando de sinceridade, nós estamos utilizando de inconsequência, de grosseria, de egoísmo. Pensemos com carinho naquilo que nós possamos traduzir ao próximo. Pensemos com respeito, com bondade, porque mesmo que aquela pessoa nos tenha dado um exemplo de maldade, nos tenha dado um exemplo de grosseria, nos tenha dado um exemplo até de inveja ou algum outro sentimento que seja negativo para conosco, o nosso Mestre nos conclama a doar a outra face, a fazer o bem por aqueles que nos desejam o mal, a orar por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então, doemos aquilo que nós temos em nosso coração para que essa pessoa possa ter o bem em suas vidas. E que se elas vierem a ter o mal em suas vidas, que não seja pelos nossos atos, que não seja pelas nossas palavras, que não seja pelos nossos sentimentos. Dentro do Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma questão onde Kardec pergunta com muita propriedade aos Espíritos superiores como Jesus entendia a caridade. Uma coisa que é tão falada, mas que nós sempre pensamos em caridade como sendo doar um prato de pão, um prato de sopa, doar um pão, doar uma cesta básica, dar uma esmola. E a caridade é muito mais profunda do que isso. Porque saber calar quando o outro, mais tolo do que nós, está falando besteiras, também é caridade. Saber escutar quando alguém nos ofende sem responder, também é caridade. Saber pesar as nossas palavras quando estamos nos dirigindo a alguém ou estamos falando de alguém, também é caridade. No Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta como Jesus compreendia a caridade, os Espíritos respondem em três frases simples, porém espetaculares. Eles dizem que, para Jesus, a caridade era benevolência para com todos, indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, o que é isso? O bem. Desejar o bem a todos. Inclusive àqueles que não me desejam o bem. Não trabalhar pelo mal de ninguém é desejar o bem àquela pessoa. Não responder com grosseria é desejar o bem àquela pessoa. Não revidar, não dar o troco é desejar o bem àquela pessoa, mesmo que para isso nós tenhamos que fazer um esforço muito grande. Mas isso é benevolência para com todos. Indulgência com as faltas alheias. Indulgência, compreensão com as faltas alheias. Compreensão com quem me ofende, mas que não tem capacidade ainda moral ou espiritual ou consciência para entender aquele erro que fez. Compreensão para que nós saibamos que aquela pessoa que está naquele nível de consciência ainda não tem a capacidade de perdoar, de entender, de buscar o perdão, de pedir desculpas. E que eu, como pessoa, como ser humano, também tenho os meus erros. E tendo esses erros, preciso também de compreensão dos outros. Preciso ser compreendido. E se eu preciso ser compreendido, eu preciso compreender. Porque o próprio Jesus, dentro da oração que nos ensina o Pai Nosso, ele diz, perdoai as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou os nossos ofensores. Ele deixa muito claro que para aquilo que nós desejamos, nós precisamos dar. Como nos deixou claro a mensagem logo no começo, que a melhor maneira de nós darmos, de nós provarmos, de nós utilizarmos as palavras para o bem, é dar o exemplo. E Jesus dava esse exemplo. Mas a terceira frase que os Espíritos utilizam para Jesus definindo a caridade é o perdão das ofensas. E perdoar é difícil. Perdoar não é fácil. Perdoar não quer dizer esquecer, completamente, não se lembrar. Não, porque quem não se lembra tem amnésia. Isso é um caso médico, isso é um caso de doença. Isso é uma necessidade de tratamento psicológico ou psiquiátrico. Esquecer não é perdoar, mas perdoar é não guardar ressentimento. Perdoar é não buscar vingança. Perdoar é não desejar o mal de volta. Até porque perdoar também não é se afastar da pessoa. Porque quando nós nos afastamos de uma pessoa que nos faz mal, ou que nos fez um mal, e dizemos, não, eu já perdoei, a gente não sabe se realmente perdoou, porque a gente não está convivendo com aquela pessoa para testar o nosso perdão, a nossa paciência, a nossa caridade, a nossa compreensão. Perdoar é não desejar revidar. E nesse sentido, existem vários níveis de perdão. Exatamente. Entender por que ele fez aquilo. Compreender por que é que ele fez aquilo. Porque naquele momento ele não tinha a percepção, a condição de analisar o que estava sendo feito. Para ele, de repente, ele podia até ter feito a coisa certa. Mas nós, ou qualquer pessoa que se diga estudante da doutrina do Cristo, cristão, católico, evangélico, umbandista, hindu, qualquer pessoa que se diga praticante de uma religião, e não existe nenhuma religião que pregue o mal, não existe nenhuma religião que pregue vingança, não existe nenhuma religião que pregue raiva, que pregue dor, que pregue miséria, não existe. Toda religião prega que nós nos amemos, que nós nos perdoemos, que nós nos respeitemos. E o perdão das ofensas é uma das maneiras como Cristo entendia a caridade. A benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. Allan Kardec, dentro do Livro dos Espíritos, sabe tanto a importância das palavras que na introdução do Livro dos Espíritos, como a gente estava comentando sobre a introdução agora há pouco, ele diz o seguinte, que para novas coisas são necessárias novas palavras. E ele cria o neologismo espiritismo, que era uma palavra que não existia, existia espiritualista e espiritualismo, para definir essa doutrina maravilhosa que vem nos esclarecer um pouco mais a respeito dos ensinamentos de Jesus através da presença dos Espíritos Superiores. E lá no Grupo Obreiro da Caridade, Hugo, a gente pode fazer isso que dias da semana? Dia de terça, que é o dia do estudo do Livro dos Espíritos, né? E no domingo agora a gente está tendo Esdras. E é um local onde você pode ter todas as suas dúvidas. E a que hora seria isso? Nas terças-feiras de 7, começando às 7, chegando às 7h30 lá, a gente começa às 8. E no domingo, às 7 horas da noite, antes da palestra. E a palestra começa às 8, né? A gente dá uma paradinha lá 10 para as 8. E esse domingo agora a gente vai ter a palestra com o João, da reação, né? É, reação. Reação, porque a gente fala muito de ação e reação, né? Então a reação já é um tema vastíssimo, né? E para ir para o Grupo Espírita da Igreja da Caridade, eu preciso ser espírita? Não precisa não. Precisa querer ir lá, não tem problema, católico, protestante, umbandista, qualquer um quiser ir lá, as portas estão abertas. E será que o pessoal às vezes não comparece? Tem até curiosidade, muita gente chega pra gente no meio da rua para perguntar, João, você viu isso na novela, no livro e tal, no filme e tal, não sei o quê, mas às vezes não comparecem ao centro. Eu acho que eles têm medo de encontrar lá uns tambores, umas velas, umas coisas. Tem isso lá, bicho? Sei não. Eu acho também que não é nem isso, João. Eu acho que a mídia, a própria mídia antigamente, hoje já tá mais, o pessoal tá mais esclarecido, mas antigamente o espiritismo era muito confundido com umbanda, com magia negra, né? Hoje já está mistificando, está acabando com esse misticismo. E o pessoal está conhecendo que espiritismo é muito estudo, muita paz, muito amor. É, segundo até você estava falando, a gente conhece uma boa árvore pelos seus bons frutos. É, e o espiritismo vem mostrando a todos nós os bons frutos do espiritismo, com Kardec, Divaldo Pereira Franco e outras pessoas aí trabalhando no mundo todo. Exatamente, Hugo. Então fica aí o convite para quem quiser conhecer o Grupo Espírito Deus da Caridade nas terças e domingo, não é isso? Às 20 horas nós estaremos lá. Domingo agora nós temos uma palestra com o título de Reação. é uma palestra abordando exatamente o tema, a reação que nós temos às coisas da vida, de como a vida reage às nossas situações. E para encerrar, eu queria apenas mandar um grande abraço a todos os nossos queridos amigos, ao Tony, à Marta, à Dona Quitéria, à nossa amiga Nádia, que nunca mais apareceu, nós estamos com saudade de você. Queria mandar um grande beijo para nossas esposas que estão lá, meu. É, dizem que estão escutando hoje, né? Ô, João, você falou da questão da sopa e do pão lá que a gente fez. Boa lembrança, Hugo. A gente está iniciando essa semana que passou um procedimento de distribuição de sopa e de pão pelas pessoas necessitadas de Palmares, uma pequena parcela, na verdade, mas que é de alguma valia. E para quem quiser trabalhar conosco, colaborar, sinta-se à vontade. Nós estamos todos os terceiros domingos do mês. Os terceiros domingos do mês iniciando esse trabalho, sempre presente. E passe lá no grupo para que a gente possa ter mais algumas informações, para trocar algumas informações, ter ideias a respeito disso aí. E agradecemos imensamente a participação nesse processo, que é um processo muito bom e que esclarece muito, mostra muito para a gente. Não, isso foi a Lívia que mandou o pensamento para mim. Ela estava em casa escutando a rádio. João não vai falar da sua. Olha aí, tá vendo? E encerramos por aqui, pessoal, com muita paz, muito amor. Agradecemos a essa grande família que é a Rádio Cultura, na pessoa do professor Douglas. Grande abraço para o nosso querido amigo, nossa querida amiga Nádia, que nunca mais apareceu por lá. E que fiquemos com Deus e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Abraço para vocês todos e uma boa noite para todos.